no caminho da escola, envolveu com maus companhias e com pouco tempo estava viciado. Foi 3 anos de luta, muita oração. E eu e minha família nunca desistimos dele. Amém. Todos os dias eu rezava o texto da misericórdia. Olha que coisa forte. Mas eu preciso que ele, mesmo lá no fundo do poço, desse o seu grito de misericórdia. E aí a graça aconteceu. Deus colocou a Rosângela, uma amiga da família, como um anjo. Ela convidou ele para tocar violão no Ministério de Música. Olha lá o anjo de Deus. Ele disse sim. A partir desse sim, a vitória aconteceu. E já faz 10 anos que meu filho está liberto das drogas. E com esse dom que Deus deu para ele, de ser músico, hoje ele está em Luxemburgo, ganhando dignamente o seu salário como músico. Padre Reginaldo, a vitória foi grande. Amém, a vitória foi grande, de Jesus. Em Deus o milagre, com certeza. Um abraço, filho, pela disposição de contar esse testemunho. Por isso que eu falo, saber esperar, não desistir. Às vezes você está rezando, você fala e Deus não me escuta. Nada passa despercebido de Deus, viu? Bom, você pode interagir através do www.padrereginaldomanzotti.org.br. Você pode saber sobre a obra Evangelizar é Preciso, fazer sua partilha. Se você quiser deixar gravado como essa filha de Marama, é 0-operadora-41-8401-0909-041-8401-0909 no dígito 2. E é claro, no dígito 1, se você quiser receber meu jornal, mandarei gratuitamente. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor quando chegou. Hoje, dia 3 de janeiro. Meu coração. Ano novo, vida nova, transformação. Me exigi uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não. O texto de hoje, João 1, 29, 34. João 1, 29, 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim, batizando com água, para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala de Jesus sendo batizado. Não precisava, mas se submeteu a esse ritual para inaugurar o ritual. Falo isto porque a eficácia do batismo em nós é muito importante. Primeiro, nos tornamos filhos de Deus. Segundo, membros da igreja. Terceiro, livres do pecado original. E tudo isso Jesus já era: filho de Deus, igreja e sem pecado. Mas ele inaugura o nosso batismo. Somos cristãos, não somos fruto do acaso. Nós podemos estar passando por seríssimos problemas, podemos estar passando por dificuldades tremendas, mas somos filhos de Deus, e é isso que eu quero que você lembre. Gente,